Oi pessoal, eu sou Isadora Pompeu. Hoje eu vou gravar uma música da Priscila Alcântara. O nome dessa música é Espírito Santo e eu espero que vocês gostem. Na casa do pai, eu me esvazio de...